é PCG, mano B. Osso firme faz escrever, tá ligado? Verdade, verdade. Essa é a minha própria verdade da vida. Mostro minha cara e minhas feridas. Um sonho pode ser buscado, pode ser realizado. Se por ele você ter lutado, enquanto tu tá aí se divertindo. Tem muitas pessoas que já faz tempo ninguém vê sorrir. Você só as vê com lágrimas na cara. Quando ele sorri, pra mim é uma joia rara. Sentimento profundo eu tenho por todos. Nessa vida sem futuro, o racismo é pra todos. Sofrimento dessa terra jogo na canção. Porque a voz que vem do gueto vem do coração. O mundo tá se acabando, sem saber a razão. Aquecimento global, o mundo é só destruição. Com caneta e papel, realidade no refrão. Com pensamento avançado e um mic na mão. A verdade da vida é ter fé, seguindo sempre em pé. Eu sou firme sem dar ré. É desse jeito, nego. A verdade da vida é assim. Luta até o fim. Busca o melhor pra mim. A rua me chama. Mano, verdade dessa vida. Escrevo nessa linha, a caneta é minha amiga. Divulga minha corrida. Eu tô na correria, mil por hora sem parar. Enquanto eu tiver vivo, minha caneta vai riscar. O céu hoje tá lindo, às vezes tá nublado. É tipo sentimento pelo mic sendo passado. Clima pesado, sentimento ofuscado. Coração fraco pela vida sendo esmagado. Palavras sem sementes, cresce com o tempo. Ditas na maldade, machuca o sentimento. E o vento? Alivia um pouco a dor. Agradeço ao meu senhor por me mostrar o que é o amor. Eu tô de pé, pois é, sigo firme sem dar ré. Sem retroceder, eu tô firmão, eu tô na fé. Realidade, desgraça, machuca, dói o peito. Tô tipo Nitro D, eu sou mais um guerreiro. A verdade da vida é ter fé, seguindo sempre em pé. Eu sou firme sem dar ré. É desse jeito mesmo. A verdade da vida é assim. Luta até o fim. Busca o melhor pra mim. A rua me chama. Eu não consigo nem dormir pensando assim. Essa realidade é louca demais pra mim. No meu peito bate forte o ódio e o amor. Pessoas perdendo o emprego, isso me dá pavor. Verdade dessa vida imunda, jogo na canção. Mas essas frases que eu falo vêm do coração. Penso nisso e me lembro dos conselhos de meu pai. Com a desgraça dos outros, a gente se distrai. Acha que eu sou bobo e diz criança, não penso. O sofrimento da criança, a ver sua perda. Perde a família pro conselho tutelar. Mas o moleque ia chorar. Fazer o que? PCG, lembro que tá firmão. Manter a humildade, manter os pés no chão. Sem desanimar, não podemos se entregar. Temos que seguir na fé, com a verdade no olhar. Com a verdade no olhar. A verdade da vida é ter fé, seguindo sempre em pé. Eu sou firme sem dar ré. É desse jeito, negou. A verdade da vida é